Ha! Esse é dedicado para a velha e a nova Last Bank. Se liga aí. Um vagabundo tá no ar, mas você velho pode crer. Me dê caneta e um papel e vou fazê-lo tremer. Um beat bem pesado e uns spray com fat cap, balançando e colorindo toda a grande leste. Sem piedade, bola 8 grafite, bombardeia a cidade. Ando todo largadão com all-star de bombeta. Por mim e minha gangue que se dane as etiquetas. Vivo numa gangue de excluídos, mente forte, movido a hip hop até a morte. Me perguntam se sou do movimento que tola. Isso não é modinha, vacilona, não é onda. Isso é um dom divino, portanto não se compra. Preto baixinho, tom, movimento em pessoa. Banca bem forte, aí aqui persiste. Bola 8 grafite, DJ Tony, por favor, cite meu nome. Easy. Com o microfone, Deus me deu um dom divino, portanto sou nobre. Meu nome, Easy. Sobrenome hip hop. Uma mina que chegou pra quebrar. Jesse Bonnie está no ar. E aê, amigo. Uma preta de atitude, é um terror com microfone. Criminal, Bez é a gangue. Jesse Bonnie, esse é o nome. Banca bem forte. 50% risco, 50% rock. Sem alienação, sem malhação, é só real. Movimento old school no estilo criminal. Então vem, não viaje. Cê é criminal, Bez, 100% pancada. A gente é da rua e a rua é violenta. Seremos violentos, essa é a consequência. Não vamos amolecer, nem muito menos nos vender. Hip hop é assim e é assim que deve ser. Tão real e tão dura quanto a nossa própria vida. Para MC de merda, caiam fora, se liga. Cala a boca, moreninha. Moreninha não lock. Sou negra, sou jazz, sobrenome hip hop. Criminal, Bez é a máfia, dependendo da gente, o movimento não para. A rima é real, sempre anda do meu lado, DJ Tony. Mande um beat pesado, faço do meu estilo, faço do meu jeito. Tremam locks com expansão do movimento. O break domina o corpo, o grave seu espírito. Ritmo é o rap que detona seus ouvidos. Evolução no grave, você pode ver bem. Tem muros, camisetas e tem até em trem. Para aqueles que dizem que break é pra limpar o chão, faço um moinho de vento, isso é, se tem um dom, conhecimento das ruas. Pro microfone, drible, black, tom, Tony Capone, Jesse Bonnie, sentiu que é invocado. Com a banca ninguém pode. Criminal, sobrenome hip hop. Breakers, grafiteiros, MCs e DJs. Somos todos nobres. E para nós, o hip hop não morre.